Where do we come from? And where do we go after we die? What is the meaning of life? Why do people suffer? Why are there so many religious conflicts? Today, many people struggle with personal problems, and the world is facing a global crisis. Master Ryuho Okawa, a renowned spiritual leader in Japan, has a mission to bring happiness to the world. And he is working every day to help lift people from these difficult times. Quem está nesse Gcast? Darkonix está aqui. Live Jill está aqui. Luan está aqui. Agora vou fazer um beatbox, aqueles sons com a boca, saca só galera, pif pif parangarico tishimi huarok jidftandamanda pioffff. J-Cast, Part 1. Enfim, esse partido, o HRP, Happiness Realization Party, eu não sei qual é o nome dele em japonês. Me lembra o nome de uma festa, assim, de skins, sabe? Festa da realização da alegria. É uma festa é hippie, né? Envolvendo drogas, uma né? Coisa meio new age. Kofuku Jijitsugento é o nome. Não é Zidi, é Jitsugen. Ah, é, é, não tem velho nenhum. É Kofuku Jitsugento. Desculpa, do Luan não tem kanji. É. É, se tivesse você ia ler, né? Com certeza, ué. Esse partido, ele tem relações diretas com uma outra seita maluca, com cara, um singelo cala nome... Cara, cala essa boca, seita maluca. Tem no Brasil também, que chama seita maluca. Metade dos nossos ouvintes deve ser disso. Rap Science, claro. Metade dos nossos ouvintes faz parte da Rap Science. Desculpa. E a outra cientologia e três são dognoses. Inclusive, eu tô achando... Luan é católico. Você é católico, né, Luan? Você é católico, Luan? Não. Luan é ateu. Também não. Só que, Luan? Não sei. Nossa, Luan, tu tá crise Luan é agnóstico. Luan é agnóstico. Na verdade, eu prefiro não me definir neste quesito. Agnóstico. Eu sabia que ele era emo. Eu não gosto de rótulo. Que foi? Eu não sei. O Luan, de vez em quando, ele passa a aura dele, ele joga o ki dele pra cima de mim e fala, quero falar. Aí eu passo pra ele e não quer. Eu até caio pra parede, assim, o Luan olha assim, todo mundo, vux, pra trás. Aí quando vai o microfone pra ele, não, tá bem. O nome da religião é Rap Science. Em inglês, que acabou sendo um nome internacional por qual ela é conhecida. Então ela é conhecida no mundo todo como Rap Science, mas no Japão é o Kofuku no Kagaku, que o o Luan adorou esse nome, Kagaku. No... Como é que é? Kofuku no Kagaku, é lindo. Kofuku no Kagaku. Kofuku é felicidade. Eu sei, por causa do nome, da música da Shinaringo, Kofukuron. É sonoro, sabe? A sonoridade dele é impressionante. Kofuku no Kagaku. Rap Science tá sendo conhecido, tá aparecendo muito, porque eles gostam muito de usar a mídia. Então eles fazem videozinho, eles fazem institucional. Anime, né? Tem um monte de anime explicando as ideologias deles. Eles são populares. Pô, eles são fodas, então. Eles estão doutrinando os pirralhos. Sim. Basicamente. Por isso mesmo que estão comparando eles tipo a cientologia japonesa. Por quê? Eles são pop, eles estão na mídia, eles são... Malucos. Eu queria achar um termo menos pejorativo, mas enfim. Cientologia é aquela outra coisa também que tá doutrinando criancinhas, né? É, eles dão aula particular grátis pras crianças e vão colocando ideias, vão lavando o cérebro delas aos poucos. Interessante é que todas essas seitas, na verdade não são exatamente seitas, são novas religiões, elas são ramificações do budismo. O Japão adora essas... É que no Brasil tem um pouco também, tem a Renascer, tem a Bispa Fulano de Tal, tem aquela do... Estou seguindo... Tchutchuru, a Jesus Cristo... Tchutchuru, como é que é o nome daquilo? Que tem o... Eu conheço isso, mas não sei qual é o nome dele. Passa na televisão, aquele cara de terninho que tem um céu atrás dele. Mas mais do que tudo, a própria Igreja Universal é a única que deu mais certo, né? Enfim, o Japão adora essas coisas. Tem aquele cara que é visto como uma espécie de avatar celestial na Terra, e em volta dele cria-se um culto. Ele é o... Esse, no caso da Rap Science, é o Ryuho Okawa. Eu tô sendo influenciado por 200 Century Boys, porque tem fala disso, de seitas malucas, etc. É um assunto muito constante no Japão, né? Inclusive, interessante. Vai, fala, Luan, fala, Luan. Eles desmistificaram a porra do imperador e agora estão mistificando outras pessoas. Mas que merda, eles não se decidem. É, e isso é muito comum lá, e desde lá do Aonshirin Kyo. Eles precisam, é. Bom, já que estão me dizendo que o imperador não é mais filho do sol, quem que eu posso ser a escolher pra adorar aqui? Deixa eu ver. Olha, aquele cara usa um pano colorido, laranja, super legal. E ele tá falando de uma árvore com nome espanhol, deve ser lá do segundo, Ecomundo. Ecomundo. E segundo Luan, tem lábios grossos, e segundo eu mesmo, ele usa peruca. É ou não é peruca, Luan? É perucão? E desde quando eu sou entendedor disso? Vocês podem ver a foto do cara em Shrinkster? Não, não tem Shrinkster. Não, vocês podem ver a foto do cara em www.happyscience-br.org. Porque tem no Brasil a ciência da felicidade. Ciência da felicidade. Engraçado que quando você fala Happy Science em inglês, soa muito mais charlatão do que ciência da felicidade. Não soa? Uhum. A ciência da felicidade, que coisa bonita. Happy Science parece coisa de criança, né? É, Happy Science, é coisa de charlatão. Porque quando eu li isso que é Happy Science, na minha cabeça, eu não traduzi ciência da felicidade. Eu traduzi tipo ciência feliz. Uhum. Não, tipo, Happy Science parece nome de desenho de sei lá, Barney. Kofu no Gagaku parece nome de anime. E Ciência da Felicidade parece o quê? E eles adoram Yggdrasil, então é um grande jogo. Yggdrasil não, se chama Elkantare, que é a árvore do Ecomundo. É. Ryuho Okawa. Ah, uma coisa interessante que eu ia falar é que essa Happy Science, ela é antiga. Se eu não me engano, ela tem 20 anos de existência, deixa eu ter certeza aqui. Não é novidade, não. Tá, me diz uma coisa agora. Quais são as ideologias partidárias e as ideologias, as doutrinas religiosas? Já chegaremos lá. Seja calmo. A Happy Science existe desde 86. A Happy Science, ela surge... Cara, na verdade é o seguinte, tem essas grandes religiões antigas. Basicamente é uma só, mas tem as grandes religiões antigas, tem as religiões hindus, tem o judaísmo, tem o cristianismo, blá, blá, blá, blá. E o seguinte, e tem as modernas, que todas elas basicamente... Salvo algumas variações, sempre vão falar o seguinte: a gente aqui tá aqui pra poder fazer um sincretismo de todas as religiões pra poder unir tudo, porque todas elas são uma só. Só que cada uma dessas seitas novas que dizem que são uma junção de todas as religiões, elas juntam todas as religiões de formas diferentes. Vocês entenderam? Entendi. Cada uma tem a sua própria junção de todas as religiões, entendeu? É como se fosse a gnose e a gnose de mundos alternativos. Isso. Então a Happy Science é a sintologia ou então a gnose de um mundo paralelo. Minha explicação foi super didática, assim, apurada. É demais, né? Só que a gente tá à beira de um colapso, então, né? Já que é de um universo paralelo e as duas estão coexistindo, fodeu. Não, as duas não, várias outras. Tem uma coisa. Eles têm um pé. Não, assim, o cenário das novas religiões é tipo o final de Tsubasa. Quem leu entende. Não, na verdade é o seguinte, eles têm princípios pra você ser feliz, correto? A Happy Science. Happy Science. E um deles é o progresso material também tá nisso, tipo, é pra alcançar a felicidade espiritual, mas eles não deixam de lado o progresso material. Mulheres, dinheiro, iate, tudo. Não, não sei nesse esquema, assim, nesse esquema tá mais parecido com aquele, sabe aquela ramificação da Igreja Católica? É tradição, progresso, propriedade, progresso, PFP? Cara, é você é entendidíssimo das religiões bizarras, cara. Não é, cara, tem uma ramificação. É porque, na verdade, antes de ser errar, ele já foi tudo, né? Que isso. Não, olha só. Acho que é TFP, é tradição, família e propriedade. É um bando de velho engravatado. Porque uma vez eu tava com o finado Diego andando. Os velhos engravatados deram em cima de você? Não, pelo contrário. Eu tava com... Você deu em cima dos velhos engravatados? Não, porque eu não gosto de velho. Nem de velho, assim. Se fossem novos engravatados, não, você daria... Não, droga. Eu tava andando com o Diego. Imagina, eu e o Diego. Nos visualizem juntos, né? É pesado o negócio. Andando numa exposição de alguma coisa. Já com cabelo novo? Não lembro. Mas a gente sempre teve jeito de, enfim... Aí acontece, a gente tava andando numa exposição, não sei se era Bienal aqui de Campos, e tinha uma barraquinha da TFP. E tinha aquele monte de velho engravatado, e eles começaram a explicar pra gente o que era a TFP. TFP é basicamente o seguinte, eles se baseiam na tradição, ou seja, eles são retrógrados, na família... Vocês são o público-alvo da TFP, então? Já que eles começaram a explicar pra vocês, imaginei que vocês seriam o perfil. Eles queriam nos salvar. Eles deveriam estar desesperados, cara, que ninguém tava dando ouvido a eles. Eles começaram a dizer... O velho entrou pra gente e falou... Eles querem aprovar o casamento gay. Isso é uma abominação. Falando pra mim e pro Diego, né? Tipo, né? Ele olhou pra gente e falou, vou converter esses dois, né? E foi muito engraçado. Na verdade, se baseia na tradição, na família. Eles têm a família certinho, bonitinho, né? E propriedade. Ou seja, você tem que ser rico. Muito rico. Entendeu? E a Happy Science, eu acho que deve ser isso um pouco menos exagerado, lógico. É, voltado um pouco mais pro lado budista de evolução espiritual. Mas o que é interessante, por isso que foda são os maçons, foda são os judeus, porque eles fazem tudo por baixo dos panos. Eles que são foda. E... os judeus fazem tudo debaixo dos panos? Jura? Você precisa de convite pra ser judeu? Você não parece pra gente casar com uma judia e virar judeu? Eu acho que conseguir um convite é muito mais fácil do que casar com uma judia, cara. Inclusive, se você, sei lá, você fez fimose, você já é meio judeu. Vamos ir dizendo. A Rap Science é de 86, e o que vocês não sabem, é que a Rap Science... Todos os judeus têm aquele chapéuzinho? Como eu ia dizendo... É que a Rap Science... Será que é Lika ainda escuta a gente? Cara, eu esqueci completamente falando mal aqui. Foi mal, Lika, eu ainda te amo. A Rap Science, ela era a rival do Aon Shirikyo, que fez o ataque de Gaisarin no metrô. Ah, é? Então isso tudo bem. É, eles tinham uma rixinha entre os dois, sabe? O Aon Shirikyo é tipo os do mal, a Rap Science é do bem. Inclusive, uma semana antes do ataque, a Rap Science organizou uma passeata em protesto contra o Aon Shirikyo. E aquela do Mitsubishi, que eu esqueci também. Eu também falei disso aqui no dia que eu esqueci. No Mitsubishi, eu não lembro o nome. Mas é outra maluca, né? Não, mas é do bem ou do mal, será? Pra mim, é do mal. Sei lá, não sei se é do bem ou do mal. Será que não é a Soka Gakkai, não, cara? Não. Ah, tá. Que necessidade esdrúxula de definir bem e mal, isso não existe, gente. Cara, nós estamos falando de religiões. A gente querendo zoar e o Luan quer, né? Toda uma filosofia em volta do negócio. Não, bem e mal não existe, é todo mundo filho da puta mesmo. Ah, existe um mal supremo? Isso é uma nova filosofia, Luan. Olha só, a gente pode pensar da seguinte forma. A gente ia falar sobre novas seitas e estamos criando uma aqui. A gente pode pensar da seguinte forma, Rap Science não jogou bombas e gás em lugar... Não jogou gásinho em lugar nenhum. Então eles ainda estão melhores que um shrink outro. Mas eles lavam o cérebro das pessoas com animes ruins. Coisa que no Japão é prática comum, né? Bonzo vive fazendo isso. Ah, Haruhi é uma grande brainwashing, né? Pior que deve ser, porque meio que me comprou com muita força. É, você já assistiu quantas vezes mesmo a mesma coisa? Cara, eu acho que minha conta de Endless Age eu até perdi, mas acho que eu tô na instância 14 ou 15. Cara, a única coisa que eles pedem pra você juntar no Rap Science, segundo o artigo, é ser feliz? Não. É querer ser feliz. A pessoa tem que ter a visão pra poder buscar o caminho e contribuir para a realização do amor, a paz e felicidade no planeta Terra. Olha que bonito. Então, isso é tão genérico. Então, o pré-requisito pra ser judeu é mais fácil, né? Só circuncisar, né? E casar com a judia. Basicamente, porque judeu não quer fazer parte do mundo, né? Eles querem ganhar dinheiro. Nossa senhora! Foi mal, galera. Tô brincando. É melhor editar isso, né? Foi mau gosto, essa porra. Eu vou deixar você, a piada de mau gosto, eu vou deixar você com peso na consciência. Vou ficar cabisbaixo agora o resto do programa, que eu peguei muito pesado agora. Deixa criar polêmica pra poder fermentar e aparecer mais gente também pra ouvir isso. É porque... Aí numa comunidade judaica vão postar, olha o que falaram da gente! Aí a gente consegue novos seguidores. Aí, ó. Porque basicamente, desde o primeiro programa que eu participei, eu nunca mais fui preconceituoso aqui, né? Pois é só no início que você pagava de mauzinho, de mauzada. O problema, Luan, foi isso, você parou de estar aqui com frequência, então eu não posso ser preconceituoso, porque se eu for preconceituoso e o Darko, vai, sabe, fica meio desequilibrado, entendeu? Tem que ter você pra ser bonzinho junto com ele. Eu sou bonzinho? Você é. Eu sou bonzinho? Você tem que ser o bonzinho normal, o Darko bonzinho maluco e o vilão da história, pra ficar uma coisa equilibrada. Ah tá, vou tentar participar mais, mas minhas participações vão ser sempre voadoras, né? Você é chinês? Hã? Participa voando? Não entendi a piada do chinês. É Tigre Dragão, sabe? Tá, né? A gente gravando, você passa voando, fala alguma coisa. Oh, vocês não estão vendo, mas toda vez que o Luan fala alguma coisa, ele passa voando e fala. Eu tenho Kim no nome, serve de alguma coisa? Pois é, não, Kim é feriano. It's Brubbles. Assim, pra poder esparadizar um pouquinho, na página brasileira da Rap Science, tem um artigo sobre o que é Rap Science. E aí tem uma declaração do Ryuhu Okawa, que é o líder, e diz o seguinte, eu vou ler rapidinho. O mestre explica. Agora eu estou tentando pregar uma nova visão da humanidade, da vida do mundo. Desde a antiguidade se diz que há uma árvore gigantesca no universo. Yggdrasil. A enorme árvore da vida. Talvez você acredite que vive a sua vida separadamente, como indivíduo, mas as coisas são diferentes quando vistas pela perspectiva espiritual. Isso daí esqueci o nome agora, mas é um cara chamado Mohad, que é o conceito de que todos são um, etc. Há uma árvore enorme, esse é o princípio budista, todos, né? São um. Também budista, todas as pessoas são um, é uma pessoa. Não, eu juro pra você, todas as pessoas são um. Não, são um, uma unidade. Há uma árvore enorme, o nome dessa árvore não é Yggdrasil, não, essa parte foi minha. É Elkantare. E agora o Kubotichi dá um pulo de alegria. Uhum. A partir do seu tronco saem grandes galhos, que são diversas etnias em diversos países, orientados por diversas religiões. Em diferentes épocas surgiram várias religiões e floresceram muitas etnias. Alguns desses galhos se unem, formando um país. Os ramos se dividem e isso ficou muito complicado, eu vou parar por aqui, mas já deu pra ter uma ideia do que é. Tipo, eles pregam uma grande união de todas as religiões numa filosofia só. Depois ele fala que na ponta de cada galho tem uma flor de cerejeira, que são as pessoas, e aí as pessoas se juntam e fica tudo bonito. Ele fala um monte de coisa que te causa uma estafa mental e você tá, beleza, é isso aí. É, basicamente, é um monte de galho que vira um monte de árvore, que vira um monte de tudo. E vira país, e vira... Oh. Não, basicamente, o cara acabou de fumar LSD, ótimo. De tomar LSD. Não, ele fumou LSD e ficou mais doido ainda, né? Aí quando ele terminou, ele falou que ele viu, sabe? Pô, tinha uma árvore, virando países, e tinha flores, e ficava tudo muito lindo, tudo muito cósmico, e cólera do dragão. Tá, isso tá ficando um pouquinho além da conta. O pessoal vai mandar e-mail pra gente reclamando. Bom, segundo o site, só tem... Quer ver, ó? Isso é São Paulo. São Paulo, basicamente. Região Leste, Região Oeste, tem Sorocaba e Jundiaí. Tem um em cada região de São Paulo, e um em Sorocaba e um em Jundiaí, basicamente. Eu vou pra São Paulo, vou ver se dou um pulo lá. Vê aí qual é o... Eu vou pra São Paulo terça-feira, pro show do Miave. Eu dou um pulo lá. Aqui, ele falou, tem até como ingressar aqui, ó. Só precisa de um formulário de inscrição e uma cerimônia de boas-vindas, onde lhe perguntarão, você acredita no Senhor Alcantara? Atividade da ciência da felicidade, dessa. As pessoas lá, elas leem livros do mestre, cultivam a fé no divino, aprofundam seu amor e a fé no divino. É o divino do Nerdcast, não? Não. Divino. Frequenta a oração semanal, se tiver de palestras de certos locais, promove oportunidades de público aberto. Participa... Tá começando a ler embolado, ninguém entendeu nada que você tá falando. Vamos usar uma dicção limpa, por favor. Olha, promovem campanha dos amigos contra o suicídio. Isso, vindo de uma religião japonesa, é uma grande coisa, uma grande revolução. É, o problema é que aqui no Brasil não serve pra nada, né? Porque quase ninguém se mata aqui. É. Exatamente, a gente tem que respeitar. A campanha contra a violência nas escolas vale aqui. Mas eles deviam respeitar um pouco isso também e fazer uma adaptação pro Brasil, né? Já que... Olha, apoiam atividades caritativas na África e na Ásia. No Brasil, não tem? No Brasil, não. No Brasil, não precisa. Oh, que absurdo. Olha, peraí. Teoricamente, eles estão enaltecendo o Brasil, porque o Brasil já não faz parte mais desse pessoal de terceiro mundo, África e Ásia, entendeu? Ah, entendi. Mas não é verdade. Mas enfim, além do controvérsias. Além do El Cantare, eles acreditam também em outras coisas. Na verdade é o seguinte, existem os Budas cósmicos. Eu não consigo ouvir isso e ficar sério. O Ryuhokawa, ele é um Buda cósmico e ele também é a reencarnação de Deus. Peraí, ele é o El Cantare, não? Ele é a reencarnação do El Cantare, atual. Tipo, Jesus foi, Buda foi e ele também é. Ah, a gente tá falando que todas as pessoas importantes... Não, na verdade, existem as pessoas importantes, esses são os Budas cósmicos, que incluem Graham Bell, o nome dele, né? O inventor do telefone. Isso me lembrou aquele filme do Ed Murphy, do Menino Dourado. Inclui ele, inclui... O Menino Dourado era um Buda cósmico, espacial. Inclui Newton, Menino Dourado, Jesus... Angelina Jolie. Mas peraí, eles coexistem, não pode ser. Cara, mas não, tem vários Budas cósmicos. É uma energia que, né? É, são vários Budas cósmicos que coexistem. Que inclusive ele diz que todos os líderes de todas as outras novas religiões japonesas também são Budas cósmicos. E basicamente todos os líderes de todas as religiões da face da Terra são Budas cósmicos e mais todas as pessoas que fizeram avanços científicos são Budas cósmicos. Edir Macedo é um Buda cósmico. Deve ser um Buda cósmico. Puta que pariu! Não, mas peraí. A bispa da Renascer também é uma Buda cósmica. E a menina pastora louca também. Você então, sabe o que significa essas cinco pedrinhas, meu irmão? Inclusive o Pastor Pilão também. Olha isso, pessoal. Peraí. Se eu fundar uma religião amanhã, eu me tornaria um Buda cósmico? Não, porque... Na verdade, um shonen muito legal. Como eles não gostam do Aum Shinrin-kyo, eu imagino que o Aum Shinrin-kyo não é Buda cósmico. Então provavelmente só é Buda cósmico o pessoal da religião dos bens. Então eles só vão... A gente só vai poder saber se o Edir Macedo é ou não um Buda cósmico quando a gente perguntar direto pro Ryuho. Contar, ó, tem esse negócio aqui. Aí ele vai olhar assim. Próximo. E além disso, pessoas que fizeram grandes avanços científicos, tipo Newton, Graham Bell, sei lá, o Santos Dumont, Einstein. Imagino Rose que... Wright. Sei lá, o Stephen... O Hawking, sabe? Por que você fala Stephen King? Eu também. O único Stephen que eu me importo é porque eu lembrei que o sobrenome dele é Hawking, mas eu não lembrava se o nome dele era Stephen. Aí eu pulei no meio do Stephen pro Hawking. Mas o Darwin não era um Buda cósmico. Por quê? Mas ele é evolucionista? Mas eu acho que eles acreditam na evolução. Mas o Darwin era agnóstico, não é? Mateu? Você acha que eles estão ligando pra isso? Ué, não pode ser o Buda Cósmico. Sabe, Moisés foi Buda Cósmico, então os Brubbles. Moisés foi, Mohamed foi. Mohamed. Vamos combinar assim, o Avatar que tiver uma tradução nacional, a gente usa. Tá bom, é Thiago, né? Não é James. É. Hã? Imagina se... Eu acho que foi ali o Wyler que traduziu a Bíblia, né? Provavelmente. Todos os nomes são em português. E aí tem vários animes, eu vou ver se eu caço alguns no YouTube e coloco aí no post o link pra alguns desses animes que explicam as ideologias da religião e toda essa maluquice. E agora eles fundaram um partido e o partido deles veio com todas essas eleições, sendo aquele partido o seguinte, sabe na nossa eleição, comparando de novo com a eleição do Brasil, quando tem a galera, os básicos lá de direita, os básicos de esquerda brigando, enquanto eles brigam a mesma briga de sempre, você começa a dar atenção pra aqueles partidinhos que estão subindo agora e começa a querer polinizar justamente pra aparecer um pouquinho, e sabe que não vão ganhar, mas começam a falar coisas absurdas só pra poder ganhar um pouco de atenção na mídia e crescer um pouquinho. E esses são os mais legais. E esse partido da realização da felicidade tá nesse nível. Agora me fala quais são as doutrinas primárias do partido. Então, a plataforma política do HRP. Eu tenho algo a dizer sobre isso. Tem. Do partido político a gente pode zoar à vontade que ainda não trouxeram pro Brasil. Mas em breve vão trazer. Não que a gente não tenha zoado da religião, a né? A gente não zoa, é tudo com muito respeito, muito carinho, muito bom senso, não é verdade? É demais. É, fomos comedidos, eu aceito isso. Vocês vão perceber que a plataforma começa devagar, não pega muito pesado, e no final ela tá pirando, assim, com vontade, sabe? É uma grande temporada de Lost, né? Começa com pequenos fatos misteriosos que te deixam ligeiramente intrigados. Árvores caindo, o urso colar. E termina com o mundo acabando e pessoas viajando no tempo e criando universos alternativos. Spoiler! Basicamente, eles têm três pontos principais na plataforma. Ponto 1. Acabar com... Peraí, eu não sei se eu vou conseguir mais comentar disso com seriedade. É, vamos tentar começar, então, dando foco sério, pra gente poder comentar legal. E... Ô, Luan, eu não sei o que você anda fazendo, se você não ouvindo a gente, mas a gente sempre é muito sério. É demais. A gente pauta o nosso programa aqui pela que seja, mas eu não... E você está nos ofendendo. Que seja, mas eu não vou conseguir ser sério com essa... Só com isso. Que é você que é uma pessoa pândega, não somos nós. Tá, tudo bem. A palha é sua, você não é uma pessoa séria, você não sabe levar assuntos sérios. Você não é um profissional, você não tem essa veia jornalística. É impessoal e imparcial que nós temos. Ponto 1. Ele quer acabar com vários impostos para que as pessoas que não precisam pagar imposto tenham mais dinheiro, assim elas comprem mais e isso alimente a economia do país. E isso faz muito sentido, né? Ponto 2. Não, eu já vou detalhar cada um. Primeiro os três pontos principais. Ponto 2. Eles vão proteger o Japão da Coreia do Norte. Ponto. E por isso que eles estavam construindo o Gundam em Odaiba e o Tetsujin 28. Foi 28 japonês. É. Junigo. Tá maluco. Junigo é 25. É, só mais três. Junigo não é 25, não. É Niju Hat. O Giganto. O Giganto, bem mais fácil. Acabou. E 3. Vai fazer com que o Japão tenha uma população de 30 milhões até 2030 e que tenha o maior PIB do mundo até 2030. Que vai ter mais gente, então, obviamente. Lembrando que no Japão tem 127 milhões, eu acho, mais ou menos em média. Mais ou menos em média, eu acho. Ele só quer praticamente aumentar em 200% a população do Japão. Basicamente, um pouco menos que isso, né? 260%. Eu não sei como ele vai fazer 170%. Isso sem o uso da clonagem. Isso é toda uma outra pauta. Cara, bem, ele é fácil. Era um prazo até 2030, né? O difícil é não fazer, é fazer com que a ilha não afunde. Cara, não tem nada mais difícil que botar japonês pra fuder. Então não, cara, vai dar pra aumentar a população desse jeito. Cara, mas de qualquer forma, você não viu? 100 milhões eles querem só de imigrantes. Então... Pô, de boa. Já vamos detalhar cada ponto. Vamos pro primeiro ponto. Vai na África, coloca um negocinho. Venha pro Japão ser feliz. Pronto. Aqui a gente tá doido pra dar, né, as mulheres. Ah, é. Não. Não, acho que eles não vão deixar. Não pode. Não, eles pode vão trazer imigrantes pra misturar. Não pode, não. Tá doido, japonês negão? Bom, seria o máximo. Aqui na nossa terrinha, na nossa ilha, não. Aqui não. Em outro lugar. É, vamos direto primeiro pro plano da economia. Que é isso, né? Eles querem acabar com vários impostos, quase todos os impostos do Japão. Eles querem abolir os impostos e o... Como é que é a história? A filosofia por trás disso. Sem imposto, como é que o país se mantém? É, sem imposto, como é que o país vai cobrir as necessidades básicas dele? Bem, o boom da economia, eles esperam que seja tão grande que isso sirva pra cobrir o desfalque. Basicamente é essa a ideia. Não, eles querem acabar mesmo, eles não querem diminuir os impostos, não, eles querem acabar com os impostos. Olha, isso é um ponto muito controverso. Na verdade, essa é uma seriedade de um profissional da área. Acabou com todo o meu tesão, cara. Você sabia que o Okawa falou num discurso da Califórnia que Jesus chorou pra ele na cruz, pedindo ajuda, porque ele é Deus, sabe? Mas, peraí... Agora, Jesus... agora vamos cortar agora pro nosso link ao vivo lá da fazendinha do Henrique Cristo pra saber se for verdade. Fala aí, nosso enviado especial. Mas, peraí, ele não era Jesus também? A encarnação? Não, Jesus não. É um Buda, meu amigo, não ouviu nada. Você tá confundindo tudo. Tá, Jesus vendo? É um Buda cósmico. É tudo tão só... claro, cara. Olha pra Jesus, Buda cósmico. Olha pro o cantante é ele, não é cantante. É o sombreiro. É o cantare. Cantare. Oh, oh. Quem é o El Volare? É o diabo? Tudum. Fala aí, Luan. Qual o problema nesse plano dele, maluco? Olha... Como eu ia dizendo, é um ponto controverso, mas são as políticas adotadas, na verdade, agora, tanto pelo governo brasileiro e outros governos, é realmente redução de impostos, porque, na verdade, a economia precisa ser movimentada, e essa redução de impostos, ela atrai mais investimentos e faz realmente com que as pessoas gastem mais. E de que forma isso pode ser melhor para a economia? Bem, você tendo uma taxa, um imposto, na verdade eles querem abolir completamente, mas não sei se de que forma exatamente isso seria feito, seria com uma diminuição gradual ou não. Mas de qualquer forma, você diminuindo impostos, você gera essa movimentação, gera maiores investimentos, e isso faz, por exemplo, com que você mantenha empregos. Por exemplo, o governo brasileiro está reduzindo IPI, fazendo com que as pessoas comprem mais equipamentos da linha branca, automóveis, enfim. E está fazendo empréstimos, linhas de crédito para investidores. Por quê? Esses investidores, se eles falissem, o que ia acontecer? Eles iam demitir os empregados. Esses empregados iriam gerar um custo enorme para o governo, porque teria que pagar seguro-desemprego, fora muitas outras coisas. É mais negócio para o governo manter as pessoas empregadas, emprestando dinheiro, para não ter que pagar uma política assistencialista e receber esse dinheiro de volta, mesmo que a juros baixíssimos, do que realmente ter esse potencial econômico parado. Existem realmente vários estudos que analisam se uma redução de impostos geral seria melhor para a economia, e outros que dizem que seria ruim, porque diminuiria o ganho do governo para investimentos. E eles até falam mais alguma coisa sobre isso, sobre como seria o ganho para investimentos, não falam, Darko? Ganho para investimentos, como assim? Eles comentam alguma coisa relativa a como seria a arrecadação do governo para investimento em políticas públicas. Seria com o boom da economia, todo mundo ia comprar muito, porque tinha dinheiro sobrando. Mas de qualquer forma, precisa ter algum tipo de imposto, mesmo que seja um imposto único e baixíssimo, para que tenha essa arrecadação, senão a arrecadação não vai existir. E daí, boom na economia. Tá, claro, as pessoas físicas e pessoas jurídicas governo, né? Estão ganhando dinheiro, mas e o governo ganha de que forma? Sem tributo, teria que ser uma tributo. Sim, a ideia não é eliminar todos, mas a grande maioria. Mas por isso que eu li ali, parecia... Impostos. Pareciam todos os impostos, pelo que estava escrito ali. Não, todos, é a grande maioria, quase todos. Então pode ser que funcione, porque é aquela coisa... Se você tem, sei lá, 10 balas e você vende... Cada bala 2 centavos, você ganha 20 centavos. Mas se você tem 50 balas e vende cada uma 1, você ganha 50. Sim, mas é uma estratégia tudo ou nada, né? Ou dá muito certo ou dá muito errado. Olha, tem dado certo, pelo menos aqui no Brasil. Não, a estratégia dele, de acabar com quase todos os impostos. Olha, cara, como ele propõe um crescimento populacional gigantesco, se realmente for macro desse jeito... Cada vez que a gente fala ele, é com E maiúsculo, tá? Tem tudo, né, cara? Vai, continua. Se você lembrar, se você souber como. De qualquer forma, se tudo se acontecer simultaneamente, teoricamente é válido e funcionaria. Mas se não acontecer tudo casadinho, tudo ao mesmo momento, tudo de uma forma coesa e sincronizada, pô, vai dar uma merda foda. Vai foder tudo. Como você falou, né? Um pensamento colorido, feliz demais. Na verdade... O que é bem coeso, já que o nome do partido é... Olha... Happy Realization. Olha, na verdade, existem teóricos sérios que propõem esse tipo de coisa também. Então, até aí, não é tão colorido. Mas daqui a pouco vai virar um arco-íris do caralho. Existe teórico sério? Você tá falando que o Okawa é o Okawa? É o Okawa. Não é um filósofo sério? Mas, tipo, ele é meio que Deus? Ele não é, tipo, o rei dos filósofos sérios? Você acabou de dizer que Deus não é sério? Como é que é? Você tá falando que existem filósofos sérios que também filósofos aceitam filósofos não, teóricos. Teóricos sérios. Mas Deus é tipo o criador de todos os teóricos. Mas eu não tô admitindo que ele é Deus. Cara, Deus é o criador da teoria. Não, mas nós somos a teoria não existia. Partindo do pressuposto de que esse cara é Deus, sim, porque... E não, peraí. Mas... Até que se prove o contrário, tá falando que é. Como é que eu vou saber que ele não é mesmo? Vai que ele é. Então, se eu duvidar, pode ser pecado? Mas falando nisso, na minha faculdade, teve um camarada de uma outra turma que fez uma prova sobre liberalismo nas relações internacionais, e ele simplesmente colocou que o primeiro teórico liberal das relações internacionais foi Jesus Cristo, porque ele leu isso no Wikipedia. O cara é foda. Demais, assim. Que o Wikipedia não mente. E um dos principais pontos que ele quer investir é na robótica, e é engraçado porque, na verdade, a gente fala ele, mas o Okawa, ele não é o líder do partido, ele é o líder da religião. Ele do partido, eu sabe quem é. Ele sabe quem é. Ele do partido, o Okawa sabe quem é, obviamente. Não porque ele é o líder da religião, mas porque ele é Deus e Deus sabe tudo. E na religião eles dizem que no século 23... Podia rolar um Big Brother Avatar, né? Okawa, Henrique Cristo, né? Todo mundo. No século 23... Ah, porque aqui você decide quem é o real, quem o verdadeiro é o avatar de Deus. Cara, tive uma ideia, agora eu vou vender pra Endemol. E eles dizem que no século 23 o ser humano não vai trabalhar, né? Os robôs vão fazer tudo pra gente. Então, provavelmente é por isso que ele tá investindo em robótica. Não, porque ele já assistiu Surrogates, o filme novo do Bruce Willis, que fala sobre isso. O plano de crescimento populacional. Basicamente, eles vão dar dinheiro pra que todo mundo possa, cada família possa ter numa média de 3 filhos. É um saláriozinho pras crianças. A ideia é arredondar de 127 milhões da população japonesa pra 200 milhões. É o Bolsa Família, né? A população nativa japonesa. A população nativa. Não adianta querer ir pro Japão ter filho achando que vai ganhar dinheiro, não, porque não vai. O que que acontece? Eu e o Luan, por curiosidade, a gente deu uma olhada em qual é a densidade demográfica de Tóquio. Por curiosidade, o cacete. Porque, peraí, explodiu minha cabeça aqui, que merda é essa? Não, assim, é pouquinho, gente, sabe? Assim, imagina 1 quilômetro quadrado. Imaginaram? Agora imagina 5.847 pessoas em 1 quilômetro quadrado. Tá, vamos comparar com a densidade demográfica de São Paulo, que todo mundo sabe que é foda. Isso não faz sentido, isso não faz sentido, porque eu odeio estatística. Estatisticamente, por exemplo, a cada tantos minutos lá em São Paulo, morre 1,5 motociclistas. Porra, eu não levo estatística. Arredonda os minutos pra poder arredondar os motociclistas. Quer dizer, morre 1 motociclista e 1 anão? Já viu algum anão motociclista? Eu já. Quer dizer que enquanto não morrer um motociclista, eu que sou motociclista não vou morrer, entendeu? Enquanto não morrer um anão motociclista, um motociclista grande não vai morrer. Ou seja, você pode agora pegar uma moto e fazer todas as loucuras que você quiser em São Paulo, que com quanto que nenhum anão morra, você tá salvo, né? Então, a densidade populacional de São Paulo... Prestem atenção, São Paulo, todo mundo sabe que é um lugar apinhado de gente pra cacete. A densidade demográfica de São Paulo... Não exagera, você super anda lá no shopping com o braço aberto e não esbarra ninguém, que nem aqui em Campos. Não, é porque o paulista sabe andar, né? Que nem campista. Ah, entendi. Tem muita gente que sabe me desviar. Aqui é que nem formiga, a galera anda, bate com a cabeça assim e vai continuando. Como eu ia dizendo, a densidade demográfica de São Paulo é de 160,5 habitantes por quilômetro quadrado. Ó, tem meio também São Paulo. É, na verdade, o cara tá deitado. Aí ele tá metade de um quilômetro, metade do outro. Eu odeio estatísticas, continua, Lô. Ele pode estar em pé e estar metade em um e metade em outro, mas... Sbrubbles. Estatística é a matéria que eu mais odeio na faculdade por causa disso. E em Tóquio, todo mundo sabe que é mais apinhado ainda, são 15 mil... 5 mil, seu maluco, não cresce tanto, não. Na verdade, desculpe. São 5.800 por quilômetro quadrado. E a proposta, se for um crescimento... Proporcional em todos os lugares do Japão. Imagina Tóquio com 17 mil habitantes por quilômetro quadrado. Porra, vai ser um formigueiro do caramba. Olha que doideira. Mas não é a ideia dele essa, né? A ideia dele, na verdade, é transformar o Japão inteiro em uma grande Tóquio. Japão inteiro com muita gente. Mas isso é maluquice, porque ia gerar uma poluição, um acúmulo de lixo. Pra onde eles iam jogar no mar? Iam lançar, já sei, lançar no espaço. Sem contar que provavelmente ia acabar com a pouca população rural que o Japão tem, né? Ou então vão pegar a terra da Lua e fazer aterro, né? Cara, a Lua algum dia vai ter que ter alguma utilidade. Por favor. Ela não pode viver de iluminar casais apaixonados pra sempre. Ela controla as marés. Não, faz muito pouca coisa. Isso é natural, não precisa esforçar. Ou ela vai ter que virar um presídio, ou vai ter que virar um aterro, alguma... Sabe? É um bando de terra. Você ouviu falar de terra improdutiva? Sabe? É o quê? Luan? Não lembrar o nome do negócio. Luan tá baixando santo aqui. Lembrar o nome do negócio. É o Okawa? O Okawa tá baixando aqui pra falar com a gente. Vamos fazer Guantánamo na Lua, boa. E, peraí, você é a favor de Guantánamo? Não, de fazer um Guantánamo na Lua. Ah, tá, só porque é na Lua. É, mas... Você sabe o que é Guantánamo? É a prisão, né? Mas sabe como é que funciona? Que é fodona, que o povo morre. Depois eu te dou uma aula em off. É tipo Oz? Simplesmente Guantánamo é um lugar... Mas já foi fechado, não foi? Acabou. Estava pra ser fechado, não sei se já foi. O Obama fechou, porra, não? Mas de qualquer forma, Guantánamo era como se... era uma prisão totalmente avessa a tudo, porque é como se ela não estivesse no mundo. Por quê? Na verdade, ela não... Uma ilha, né? A jurisdição de Guantánamo... É própria? É, mais ou menos isso. Tipo, você não pode prender criminosos X nos Estados Unidos, porque seria contra as regras internacionais. Você prende em Guantánamo, porque Guantánamo é fora dos Estados Unidos e... Boa. É porra de... Tá, okay. Mas eu acho que... Lost podia ser em Guantánamo. Mas eu acho que o Obama fechou, senão não teria motivo pra ele ter ganho o Nobel da Paz. Cara... Alguma coisa tem que ter feito, né? Existem muitos motivos pro Obama ganhar o Nobel da Paz. E não, um ele deles... Não fez nada. Ele meio que não fez nada ainda, tá governando 8 meses? Na verdade... Não disse isso. Eu não tô em paz. Peraí, o Jackass virou CCS do nada? O que é isso? Desculpa, mas eu tive que mencionar. Peraí, deixa eu só concluir esse pensamento. Eu descobri hoje isso e fiquei meio... Como assim? Por que ele ganhou o Nobel? Uma vertente teórica que eu estava... lendo sobre isso, defende que essa premiação de Obama seria, na verdade, para tentar coibir ações como a guerra do Iraque, por exemplo, por parte dos Estados Unidos. Tipo assim, agora que eu já ganhei, é melhor não ganhar, vocês vão tirar o meu prêmiozinho, já tá tão bonito na minha prateleira. É mais ou menos isso mesmo. Na verdade, eles estão tentando humanizar ele um pouco mais para que ele não para que a postura dos Estados Unidos não seja mais tão agressiva. Eles deviam ter dado um Nobel da Paz pro Bush, porque não pensaram nisso antes. Porque o Bush... Mas não ia aceitar. Ele falou que era não. Nossa! É Paris, não. Ele ia derreter para fazer balas de ouro. Muito bom. Voltando pro Japão, outro problema seria que de onde... Ia sair. Como? Eles iam, só se fosse baleia, né? Que eles vão pescar. De onde ia sair comida pra 300 milhões de pessoas no Japão, já que a área rural do Japão é ínfima e seria ainda menor. Com a população desse tamanho. Ah, o povo come menos, pô? Fecha a boca, merda. Quer ficar gordo? Não, eu ia ficar que nem chinês, né? Começa a comer barata. Não, eles estão querendo investir. Mexeu, comeu, né? É a filosofia da China. Eles estão querendo investir em robótica e os caramba 4, pô. O gasto de energia humano vai ser muito menor, então os humanos vão precisar comer muito menos, né? Não, teoricamente não é assim que funciona. Cara, ficar em casa coçando o saco dá muito mais fome do que trabalhando. Live, gente, você coça o saco? Foi uma figura de linguagem. Eu não faço isso. Além de subir. Esse tempo off me fez bem, né? Porque, sei lá, eu tô mais saidinho, né? Ah, não. Ele falou saco, né? Ele falou do meu saco, olha isso. O Luan não falaria do saco do Live, viu? Na verdade, porque eu nem imagino que ele exista, mas tudo bem, vamos lá. Deus, cara, você ficou muito pesado agora. Chamou de eunuco. Tudo bem, assim, com todo respeito aos eunucos, porque nós estamos no programa ético e sério, não preconceituoso. Mas ele não é elfo, sei lá, elfos tem saco? Então. Eu sou um elfo Jedi, minha parte Jedi tem saco. E Jedi não é uma raça, cara. Se bem que Jedi nasce dos midi-chlorians, então não precisa de saco, né? Cara, Jedi não é uma raça. Você pode ser de uma outra raça e ser Jedi. Jedi é um título. Ah, é tipo judeu, aham. É tipo judeu. Você pode ser um judeu Jedi? Pode, que é um JJ. Jameson. Então... Além... Você pode ser um judeu Jedi. Além jovem. Dos 200 milhões nativos. O jovem judeu Jedi. Além dos 200 milhões nativos, eles querem trazer... Isso dá o nome de um HQ, não dá não? Aham, o jovem judeu Jedi. Além dos 200 milhões nativos, eles querem trazer mais 100 milhões de fora. Super tô lá, se pagarem minha passagem. E pra ajudar esse pessoalzinho, eles vão ter aulas à noite e nos feriados e finais de semana de japonês, pro pessoal aprender, né? Tá começando a ficar com íris colorido, né? Pois é. A ideia é que tudo seja cidades com muita gente. O Japão todo seja feito de cidades com muita gente. E... Não vai mudar muito, tipo assim, peraí. Peraí, onde é que dá novidade? Não, peraí. O Japão todo seja feito de cidades com mais gente ainda. Não, tem muita gente agora, muita gente pra caralho. Muita gente mesmo. E... O inglês viraria uma espécie de língua semi-oficial. E... Mas English ou English mesmo? Não sei. Ah, tá. English. English seria muito mais legal. E, por último, eles facilitariam a naturalização do pessoal. Por exemplo, se você trabalha lá há 5 anos, não cometeu nenhum crime, já falar japonês mais ou menos bem, e assina um atestado de que você vai... defender o Japão, se o Japão precisar em uma guerra, você vira um cidadão japonês. Na verdade, eles querem criar... Já tô prevendo, olha só. Plástica pra esticar os olhos também. Olha só, já tô fazendo uma previsão aqui. Na verdade, eles querem arrumar mão de obra militar estrangeira pra matar todo mundo, né? Mas eu acho que não. Porque se você for ver lá na frente, você vê que todos os planos deles, eles contam. É que nem vilão de James Bond, sabe? Então, se eles não contaram, é porque eles não. Estão na inocência mesmo, não querem fazer isso. João, vem, senhor Bond, sente nessa cadeira, come essa comida enquanto eu conto pra você todo o meu plano pra você saber como fugir daqui e me ferrar depois. Não, come essa comida enquanto eu te conto como tem veneno nela. É. Realiza o meu gatinho aqui. Plano educacional. Eles querem privatizar as universidades públicas Isso foi super apresentação de trabalho de faculdade, né? É. Tópico e explana, né? Basicamente. Ele vai botar economia no currículo escolar de todas as escolas do Japão. Vai fazer um sistema de prevenção de bullying e... Ou seja, o que vai ser... Não vai ter mais história direito pra contar nos eroguês, nos visual novels, etc. Por quê? Porque é super legal a pessoa que é, né, que é maltratada e que é... Eles não usam tanto bully, assim. O único que eu vi que usou bully foi o meme Urukusuri. Achei que fosse um pouco e mais... E o que a Haruhi faz com a Mikuru não é bully? Totalmente. É bully. Ela faz com a mente de todos os amigos dela. Não. GTO, bully, foda. Então... Inclusive, cara, tá mó na moda agora bully aqui no Brasil, né? Adolescentezinha de Killer Capricho, todas elas sofrem bully. Tem teste pra saber se você sofre bully? Cara, adolescente Killer Capricho sofre bully? Por que diabo? Ela me liga cobrando, eu ligo pra ela e desliga. Qual é o plano dela? Não. O que ela quer exatamente? Agora tá tudo me ligar. Ela quer muito me ligar cobrar. Ela não quer que eu ligue pra ela, ela quer me ligar cobrar. Voltando pra cá, ele quer eliminar o artigo da Constituição japonesa que fala que não pode haver uma religião do Estado. Ou seja, ele quer que a Rap Science vire a religião oficial do Japão. Peraí, artigo 9, você falou isso agora? Não, o artigo 9 é outro. Eu falei o artigo da Constituição japonesa. Ah, tá, tudo bem, beleza. Bem, isso é um pouquinho escroto, né? Porque tá ficando meio viajante, né? Começando a ficar meio viajante, agora... Começando, caramba, já tava ficando, agora está. Não. Tá começando porque agora vocês vão ouvir o plano de defesa. Cara, vocês são tão hereges. Eu não diria defesa. Seus infiéis, homens de pouca fé. Na verdade é o plano de ataque, né? Cara, ele é o... Você bateu com um cajado no chão, agora foi muito, foi muito profético. Foi muito Gandolfo, né? O plano de ataque. Cara, o cara é Deus, ele pode fazer o que ele Gandolfo. Quiser. A ideia do cara é o seguinte: primeiro tem que acabar com o artigo 9, que é o artigo que fala que o Japão não pode ter forças militares. Até aí tudo bem, né? Tudo bem? Não, peraí, pode ter forças militares, ele não tem direito de declarar guerra. Ele pode declarar guerra, não pode usar as forças militares que ele tem. Mas ele usa, ele mandou uma tropa de paz pro Iraque no ano passado, eu acho que tirou. Na verdade, isso aí porque pra participar da ONU você tem que ter contingente humano pra mandar em operações de paz. Por isso que eles têm, sabe? Peacekeeping, peacemaking e peacekeeping. Luan, o que você acha do artigo 9? Olha, na verdade, de acordo com a conjuntura mundial, olha só o palavreado que bonito. Eu ia falar, se você tivesse comentado, eu ia comentar. Eu imaginei, eu vi pela sua cara. Mas enfim, na verdade, isso teria realmente que ser abolido, porque democraticamente, até no âmbito das relações internacionais, todo país ele é considerado soberano sobre si, obviamente. Então o Japão tem o direito, assim como qualquer outra nação teria, e efetivamente o tem, de ter forças militares para uso que seja de defesa, não de ataque, obviamente. Os conceitos de guerra justa muitas vezes não são utilizados. Mas enfim, na verdade, como eu até comentei em off, o mundo hoje em dia passar por uma reestruturação, porque, na verdade, as instituições mundiais, como a ONU, por exemplo, hoje ainda se pautam no clima pós-guerra. O Japão, por exemplo, na carta constituinte da ONU, Japão e Alemanha, por exemplo, ainda são tidos como inimigos. Por quê? Porque a carta não tem alteração até agora. Porque pra você ter uma alteração, você precisa de um consenso muito foda sobre tudo que vai se alterar. Realmente, o mundo clama, de certa forma, por essas mudanças. E essa é uma mudança que seria positiva, porque estaria descaracterizando o Japão como um inimigo de Segunda Guerra e caracterizando como uma nação, assim como outra qualquer, do cenário internacional de hoje em dia. Uma pesquisa do Japan Times, do jornal, com um analista político de lá, disse que o povo japonês gosta do artigo 9, porque o artigo 9 meio que livrou eles de muita coisa, de várias tensões políticas que já aconteceu com a China e com as Coreias. Eles meio que se livraram com o artigo 9. Como assim? Tipo, eu não tenho nada, então não me bate? Basicamente, sabe? Se você me bater, covardia. Eu vou chamar o meu irmão mais velho. O Titio Bush? Eu vou falar com o papai, sabe? Não, Titio Bush não. Titio Sam, né? Titio Sam. É o Super Sam. Sabe? E provavelmente também porque o povo japonês deve pensar da seguinte forma. Cara, se acabar com o artigo 9, parte da nossa grana vai ter que ir pro exército, pra guerra. Eu acho melhor essa grana continuar aqui com a gente. Por isso que eu tô falando que eles querem o estrangeiro pra usar o estrangeiro de arminha. Olha, essa... Na verdade, porque tá muito galhofa. Eles estão dizendo tudo que eles vão fazer até espionar. Isso é spoiler, mas tudo bem. Mas, pô, então eles querem o estrangeiro justamente pra usar o estrangeiro como arma de guerra. Isso não está explícito, mas tá implícito e eu acabei de ler isso. Olha só. Esse negócio é evil. Mas partindo pra espionagem, agora a coisa fica feia. O plano Isso não tá declarado com todas as letras, mas dá a entender fortemente que a ideia é o seguinte: pegar esse exército, se infiltrar ele na Coreia, pra espionar a Coreia, pra... Eles estão torcendo pra que os coreanos não, não tenham lido o manifesto deles, né? Pra sequestrar o Qui-Gon-Jin. Quem? O Qui-Gon-Jin, o mestre Jedi do Obi-Wan Kenobi, que teoricamente já morreu, né? Embora o Yoda tenha conversado com ele um pouco no episódio 3. É o... O que que ele é? Ele é o ditador? Ele é o que? Do... Ele é o imperador? Ele é o rei? Verdade, pelo amor de Deus. É o King Kong. É o King John... King John quê? King Gong-il? Como é que é? Fala aí, Lu. A pronúncia correta eu não sei, mas ele é... Podemos chamá-lo de ditador da Coreia do Norte. Ele tá no poder há algum tempinho, sabe? E sequestrar o cara e falar, olha, a gente não devolve ele enquanto eles não devolverem os japoneses que vocês têm aí. Porque a Coreia tem vários japoneses que eles sequestraram e que até hoje não devolveram. Devolveram alguns, os dois ou três, mas ainda tem um monte de gente que tá por lá, que por hoje já foi pro saco faz muito tempo. Ok, dessa vez nem eu me entendi, então vou ter que traduzir na edição. Eu disse, e que até hoje não devolveram. Devolveram alguns. Uns dois ou três, mas ainda tem um monte de gente que ainda está por lá, ou que provavelmente já foram pro saco faz muito tempo. Escutem novamente e percebam que eu realmente falo isso. E que até hoje não devolveram. Devolveram alguns, uns dois ou três, mas ainda tem um monte de gente que tá por lá, que por hoje já foi pro saco faz muito tempo. Isso que é foi? Muito bom, cara. Isso é muito bom, vamos sequestrar o cara. Isso tá escrito na plataforma deles, ou seja, a plataforma que está online em japonês e em inglês. Eu tô pensando que nenhum coreano que ligado ao governo só vai falar japonês ou inglês, né? Olha só, Kim Jong-il, a gente quer raptar você, toma cuidado, a gente vai te ferrar. Eles só querem, tipo, invadir o país com o maior, terceiro maior exército do mundo pra raptar o líder deles, né? Bobeira. Ah, isso eles, é muito bom. Eles querem alugar armas nucleares da Rússia e dos Estados Unidos. Como assim, alugar? Alugar. Eles querem pedir. Alugar, tá aqui, renting. Acho que eu quero alugar. Mas em esquema de comodato, como é que vai ser? Sei lá, cara. Pergunta pra eles, pô. Eu não vou ler as 16 páginas, não, cara. Tô lendo um resumo. É por hora, por dia, mas tipo assim, como é que eles vão alugar uma bomba? E se explodir a bomba, eu vou devolver ela como? É por isso que eu tô perguntando se é incomodato. Porque se é incomodato, fudeu. É a certeza que eles não vão poder usar, né? Mas como é que é? Por que eles querem fazer isso? Porque, não, pra fazer a defesa, né? Pra poder usar em outros lugares. E também pra botar no ombro e falar pra Chinoxinha, olha só, eu tenho, você não pode ter. Se você tiver, a gente explode. Mas peraí, a China... Tá, peraí. A China com arsenal nuclear, ele quer pegar uma bomba e ameaçar a China, dizendo que a China não pode ter. Exatamente. É você chegar pra um cara que tá com um fuzil AR-15 na sua cara e falar, ó, joga essa arma no chão aí, senão eu vou te dar um soco na cara, hein? Só que você peraí, tá canivete um soco na cara não, né? Eu vou te peneirar. Não, vou te... Só que te peneirar, te transformar numa peneira. Eu tô aqui com canivete suíço te ameaçando. Mas é mais ou menos isso. O cara, tipo, com uma arma muito maior do que a sua, você quer ameaçar ele com uma pistolinha? Peraí. Olha que legal. Peneirar... não é transformar numa peneira. Peneirar é usar a peneira pra colar algo. Porém, se você fura uma pessoa e ela começa a sangrar... Você está peneirando o sangue dela, peneirando o interior dela. Eu acho que tinha mais coisa usando pra falar ela mesma de peneira. Sobre Sprubbles. E por último, o grande plano, o plano maravilhoso, melhor plano que eu já ouvi na minha vida, que me faria votar neles na hora. Fora reunir as sete esferas do dragão pra citar Hitler? Pois é, fora isso. Eles querem criar uma linha de trem gigantesca pra ligar o Japão à China, a Índia, a Europa, a Inglaterra e a África. A Grã-Bretanha toda, né, na verdade? É, a Grã-Bretanha toda. Cara, isso pra mim é ficção. Esse resumo que a gente tá lendo deve ser uma galhofa muito grande, da boa. Depois você lê as 16 páginas. Não. Que você acha, Luan? Assim, seriamente falando, o que você acha da construção de uma linha de trem que liga o Japão ao resto do mundo? Peraí, liga o Japão ao resto. Lembrando que Deus vai colocar o próprio Ki dele na linha de trem pra fazer funcionar, ou seja, tudo é possível. Não seja homem de pouca fé. Se Jesus, que era um Buda cósmico, andou em cima da água, é óbvio que Deus proporcionalmente ia fazer um trem andar em cima da água. Você tem que entender verdade, o contexto aqui. Verdade, não é Lula. Se Jesus tá fazendo isso. Se Jesus transformou a água em vinho, ele vai transformar o mar todo em vinho, todo mundo vai beber e aí cria o trem. Saquei, né? No caso, porque Deus agora é japonês? Pode ser. Aliás, é muito interessante que em todos os animes e coisas desse tipo aparecem essas figuras icônicas e todas elas estão muito preocupadas com a situação econômica do Japão. É, tipo lá Jesus falando, não, cara, a situação econômica do Japão tá ruim, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque assim, o Japão é o Japão. E, só pra começar, que eu esqueci de falar, eles começam a plataforma... Me lembrou do Chaves, né? Ele tem o papo com Chaves lá, né? Vai ter o papo com o Buda no Japão, né? Quem tem o papo com Chaves? Tem um programa do Chaves, de rádio do... Hugo Chaves! Cara, entende uma coisa de uma vez por todas. Aqui no Brasil não existe outro Chaves que não seja do barril. Eu me imagino um episódio do Chaves que ele conversa com Deus. Eu tô aqui puxando na memória que episódio perdido é esse. É um daqueles que queimou no SBT, quando o SBT pegou fogo e inundou, sei lá. Não foi a Globo que pegou fogo? O SBT não pegou fogo, não. Não, o SBT inundou uma vez, perdeu várias fitas do Chaves que nunca foram lá. Pô, que droga. Não, foram lá, tipo, uma vez. É, tipo, uma das vezes. Que droga. Mas acho que teve algumas que nunca foram lá, não. Mas eles não compram os direitos, eles podiam comprar de novo esse negócio, não? Cara, nem a Televisa tem os arquivos disso direito, cara. O arquivo de lá diz que é uma bagunça. Então, eles começam o manifesto falando que se Deus ou Buda estivessem olhando pelo Japão agora, nesse momento... Mas peraí, eles não estão? Pois é. Eles não ficariam parados, eles fariam alguma coisa. Ou seja, estão dizendo que Deus não tá nem aí. Mas na verdade Deus não acaba. Ou seja, tá se contradizendo. É muito confuso isso pra mim. É muito galhofa isso pra mim. Cara, Deus é o Morgan Freeman. Por que vocês não entendem isso de uma vez por todas? Não existe outro Deus. Eu gosto daquele Deus South Park, que é um bicho foda, mistura de guaxinim com ornitorrinco não, e alguma outra coisa. Não, ele vai ser sempre o Morgan Freeman. E ele fala com aquela voz profunda e lenta. Deus é Morgan Freeman, que no ocidente encarnou como Mokona no Japão, e pra mim não tem outro Deus. O Okawa é o Mokona? Ele vai tirar a roupa de ser humano e vai ser o Mokona lá de dentro? Que nojo. Que nojo. A Happy? Mokona? Hã? Tá pegando? É nojento, mas faz sentido. É isso, essa foi a Rap Science. Se vocês quiserem se alistar na Rap Science... Depois disso tudo, você achou divertidíssimo e quiser, dá o telefone aí da São Paulo. Ó, você mora em São Paulo... Vamos passear pelo trem do Japão à África. Tem dois telefones, você pode ligar de São Paulo ou da São José da Capital. Ou 55740054 ou 2295-8500, ambos com o DDD11 de São Paulo. Liguem, vocês podem mandar também um e-mail, que é sp_su@rapscience.org. A gente tá ganhando alguma coisa pra isso? Rapscience, que a gente tem que divulgar a palavra do senhor. Do senhor Akawa? Do senhor Deus. Do El Cantante. Cantare. Cantare. Vamos dar o telefone do Inri também? Não, porque o Inri é só um Buda cósmico. Dã! Você ainda não entendeu, Luan? Pô, se alguém me arranjar o telefone, peraí. Um Buda cósmico numa mão e Deus na outra? Se esse Buda cósmico fosse a Angelina Jolie, eu preferia o telefone dela. Cara, você é muito materialista, herege. Seu herege. Você quer comer um Buda cósmico? Não. Você não vai ganhar 30 virgens quando você se matar. Você se matar, ele vai se matar? Não é o que a gente tem que fazer pra ganhar 30 virgens? Você tem que se matar pra proteger a sua religião e seu país. Que seja, eu sempre protejo, quem acredita? Ele tem que invadir a Coreia do Norte pra você ganhar. Vamos fechar essa porcaria? Chega de rapstars que estão se deixando a gente maluco. Muito feliz demais. Acho que eu tô feliz hoje, né? Falando pois é. É feliz? Vamos invadir a Coreia do Norte, vamos raptar o cara, vamos jogar uma bomba na China. Eu sei. E construir um trem pro mundo inteiro. Eu queria ler um mangá. Você que tá ouvindo a gente é mangaká, desenvolva um mangá, por favor, que se passe um futuro alternativo em que o Rap Science tá governando o Japão pra gente saber como é que vai ser legal. Deve ser tipo The First Center Boy. The First Center Boy. Mas sem a parte maléfica da coisa. Pelo menos os japoneses, com os japoneses, eles vão ser bonzinhos, entendeu? Ah, tá. É isso, até semana que vem. Chega de Rap Science. Se vocês quiserem, liguem. Isso tá sendo semanal de verdade? Tá sendo semanal de verdade. Você acredita nisso, mano? Nós estamos há umas 3 semanas, toda quinta-feira tem. Não, 3 semanas no espaço-tempo que a gente tá gravando. É. No espaço-tempo que vocês estão ouvindo, a gente já deve estar uns 2 meses. No caso, tem um monte de reviews, aí um monte de Saimakuan, um monte de Oba. É, e quando vocês lançam já tá tudo velho mesmo, né? Mais velho, né? Não, velho não tá porque é assunto frio. É, a gente não fala o que aconteceu ontem, por exemplo. Fora o Obama ganhar o prêmio Nobel da Paz, que o povo vai saber. O povo vai datar na hora quando é que a gente tá gravando isso, né? Nasal. Consegui, peraí. Eu não consigo fazer o nariz. consegui. Nasal. Eu não tô conseguindo nenhum, para, desiste. Nasal. É, a gente tá gravando isso tudo, você sabe. Jay Crush. Não, mas eu consegui. Nasal. Não, nasal. Nasal. Não é pra fazer. Ah, consigo assim. Nasal. Falei que dava. Assim é mais fácil. Nasal. É por isso que o alemão fala com raiva. Mas assim, essa regra de não usar o nariz, eles aprendem desde que nasce? Se você usar o nariz assim, quando você olha? Eles te matam na hora. Eles te matam? O sniper, pum! Você vai pra câmera de gás? Como é que é?